Na tenda do encontro, um chamado a ouvir. Bezalel, com amor, começou a construir a arca de cetim em ouro a brilhar, coroa de glória para Deus adorar. Querubins de ouro, suas asas a estender, guardam o propiciatório, a graça oferecer. Olhos voltados em reverência a olhar, no centro da presença, onde Ele vem habitar. Santo, santo é o Senhor. Preparada com amor e cuidado, utensílios de honra, tudo consagrado. O castiçal resplandece com a luz do seu ser. Sete lâmpadas acesas nos guiando a viver. A tua dor, unção e incenso em aroma a subir em nossa adoração. Encontramos nosso lar.